acreditar. Seguro o tranco, o som é pesado, direcionado e disparado pra derrubar o otário. Mano que é mano, nunca se ilude, tem que ser ponta firme, tem que ter atitude. Não cai na armadilha do sistema, não, não, não cai não, não. Ter personalidade não é vacilão, tem noção do poder da palavra. E quando é usada é bem mais forte que rajada de bala que mata vários irmãos da quebrada. Vinda da mão dos homens ou de alguém com a cabeça zoada. Parada errada, não posso fazer nada. Depois só ver o corpo largado do lado da calçada. Depois das tretas, calado eu não vou ficar. Faço alguma coisa só pra ver o bagulho mudar. Mando uma ideia na humildade, sempre na moral. Sou a injeção letal contra fulano, cara de pau. E discrimina, mano, até da própria cor. Que acha que no carro zero celular está seu valor. Foda-se tudo que você ainda tem. O seu Citroën, seu Rolex, seu Mercedes-Benz. O que vale na vida é o que faz. E não dinheiro sujo que no bolso você traz. Eu quero poder ao povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Eu quero poder ao povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Eu quero poder ao povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Eu quero poder ao povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Ah, eu faço jus ao sangue de Jesus, a quem Maria deu luz e por nós morreu na cruz. Negro guerreiro sou, não tremo pra doutor. Explora os direitos de um povo trabalhador. Sei dos meus direitos, não confio nas regras do jogo. Que ilude e confunde o povo com ideia que dá nojo. Sou o verdadeiro rap em carne e osso, que joga toda mentira que ouço no fundo do poço. Palhaçada tem limite, cansei de ouvir. Meu som é a dinamite que agora vai explodir. A explosão vai atingir vários manos, fulano, beltrano, ciclano, largando de vez o seu cano. Também vai limpar várias esquinas, contaminada por muitos quilos de cocaína. Sem ajuda da polícia, que pelo sistema é usada, e arrisca sua vida entrando na bocada. O governo não tá nem aí pra ninguém. Fode o povo, fode a polícia e fode você também. Só que um tem o dever de andar com ferro na cinta. Sem preparo, nenhum desconversou, ele atira. Estou através desse som, virando esse jogo, fazendo o impossível, quero todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Eu quero poder ao povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Eu quero poder ao povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Eu quero poder ao povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Molecada da quebrada tem uma PT zerada, carregada, cromada, pronta pra ser disparada. Assim não dá, cadê a escola na periferia? Informação e lazer é a única garantia contra a violência, fora e dentro de casa. Fator que a todo povo embaça, arrasa, pancadaria, além do normal, que sempre acaba no hospital e logo mais vem funeral. Hospital, bem lembrado, não tem preparo nenhum. A cada 10 que eu encontro de bom não sobra um. Não tem médico, nenhum remédio pra te ajudar. E a fila na porta não para de aumentar. Chega aí, mano, vamos mudar tudo isso aí. Limpar toda a sujeira e o sistema destruir. Não pode vacilar, não pode dar boi. Pra eles cobrar seu imposto sempre foi um, dois. Você fica sem salário por culpa de um otário que não pensa em você, só no dinheiro. Vagabundo, mercenário, não trabalha, não faz nada, ganha mó dinheirada. Não posso ficar parado sem fazer nada. Hey, sou mano King DR, ponta firme, preto louco, fazendo o impossível. Quero poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Eu quero poder ao povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Eu quero poder ao povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Eu quero poder ao povo, todo poder ao povo. Poder para o povo, todo poder ao povo. Todo poder ao povo, povo. Que é a maioria. É a periferia dominando dia após dia. Televisão não queria ajudar no passado. Agora o rap cresce na moral, sossegado. O povo agora tem vez, o povo agora tem voz. O sol brilha pra nós, nossa atitude é feroz. Sai da frente, playboy, que o mundo inteiro destrói. Se mata com a própria droga, sua mente corrói. O feitiço volta contra o feiticeiro, não tem mais jeito. O seu caixão já está feito, perfeito. Abre o caminho pro inferno com ignorância. O cão te espera lá embaixo com muita ganância. O fim do mundo pra você chegou mais cedo. Cedo. E quem sofreu todo esse tempo nunca teve medo. O segredo, é ser humilde de paz, trabalhador. Vou dizer novamente, o negro guerreiro sou. Não esqueço que sou, onde minha vida começou. Se trair os aliados, sua moral acabou. Não tenho medo do sistema nem um pouco. Por isso quero agora todo poder ao povo. Para o povo.